nunca deixou o coração falar pela razão. Quem nunca deixou a emoção tomar a decisão? Quase sempre isso não é bom. O final da história nem sempre é o melhor. Mas o que fazer se o coração bate forte além da voz da razão? Deixa brilhar a luz, oh, oh, na escuridão. Ouça a voz de Deus, oh, oh, no coração. Nem sempre o melhor para você é o melhor pra Deus. Quase sempre a gente quer ouvir a voz do coração. Com certeza isso não é bom. O final da história nem sempre é o melhor. Mas o que fazer se o coração